do 4070 no solo ao 06, libere a direita na minha escuta, prossiga táxi via Alfa Juliette Portão 01. E para Alfa Juliette Portão 01, azul 4070. Prisma 78, desce para 2 no país, ajuste 1014, autorizado o procedimento, reporte estabilizado, ajuste 1014. 1014, ajuste, testando 2000 pés, lá informar o procedimento da Prisma 78. Salvador, o Xaner 6322, é questionamento, posição 2. Sente, o Xaner 6322, coordene com a equipe de pátio, após a passagem do Embraer da Azul à retaguarda, que parqueará à sua direita no portão 01, autorizado iniciar no 02 e chama táxi. Golo 723, controle Salvador na frequência 19, decimal 8. Controle Salvador 723, Manduru. Golo 723, acena minha indicação chegada a Bonfi, decimal 10, 50. Bonfi, decimal 50, 723. Xanamé 313, centro Recife, ano 25, decimal 1. Chama Recife, 251-63, boa serência. Excelente voo, Xanamé 313. Localizador com campo aberto, Santa 378. 378, torre 286. 286, bom domingo. Xanamé 6224, Aracaju, nível 190 já pré-aprovado. É, prepare a subida Conde, aguardando o cópia. Ok, aguardando a cópia então, 3178, boa noite. Tráfego já avistado, autorizado pouso pistão 10, vento 100 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso 10, 3178. Acionado pro taxi, sou o Xanar 6322. Temos um 119 a bordo. Rádio para o taxi, 6322. Xanamé 322, confirme a autonomia. 40, Marcel. Autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem. O ajuste 10 no 4, o Xanamé 322. 14, Índia, ponto de espera, vai reportar pronto, né? 322. Salvador, boa noite, Portugal, 024, é o Information Zulu. Request clearance to Lisbon, level 370. Portugal, stand by your RT clearance. Stand by. Só 3178 no solo aos 1:30, libere a direita na minha escuta, prossiga via Alfa e Juliette, portão 05. Direita sua escuta, Alfa e Juliette, portão 05, só 3178, boa noite. O Xené 6322, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro no zero. Alinha e manter no zero, 6322. Oceana 6322, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 1, 10 graus, meia dúzia de nós. Meio decolagem pistão no zero, Oceana 6322. Xené 6322, decolado ao 18, chame controle 119.8, tenha um bom voo. 19.8, obrigado, uma boa, 6322. Está estabilizado, ajuste 114.04. Está brigando o bônus? Autorizado. Modo bônus está aqui. Salvador, boa, 6322, Xené. Xanemia 322, contato radar na decolagem saída PUCA, nível 390. PUCA 390, 6322. Possível voar Aracaju, Xanemia? Voz de coordenação. Ok, Aracaju 190. Vou minha rota, decolada 190. Curva esquerda, Conde. Repetindo, 233.19, 8. Controle 5524 na produção. Fechamento correto, portão 04, chame pronto, Xané 6224. Aracaju, Xané 6322. 6322, Aracaju, muito obrigado. Estabilizado, 723. É 723, torre 186. 186, 723. Salvador, 723, estabilizado na sinal, baixei travou. Gol no 723, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado na 10, 723. No 723 no solo aos 25, libere a direita, na minha escuta, prossiga via Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette 09, na escuta, 723. Chama 212, o senhor identificação do que havia chegado com Mediona para nível de voo 050. Chama 212, espera que você prepare a posição em TAP e curva à direita na proa 055. Chama 322, chama sempre Recife em 126.85, alterna em 125.45. 2685, obrigado, Mamboa. Baia, Upper Zulu, 44, until Mossoró. After, Upper November, 866, until Magno. After, according your flight plan route. Departure from runway 10, after left turn. Momo departure and Dilube transition. Salvador departure frequency 119.8 and squawk 5530. Portugal 024. Portugal 024, clear to Lisboa, initial level 370, Upper Zulu 44 until Mike Sierra Sierra, Upper November 866 until Magno, then flight plan route, Runway 10, left turn to Momo departure. The departure frequency 119.8, clock 5530. Portugal 024, just confirm your departure, Momo departure, Mike Oscar departure, and Dilube transition. Delta India Lima Uniforme Bravo transition. Momo and Dilube transition, Portugal 024, thank you. Portugal 024, the readback is correct, come back ready for pushback and start gate 11. Well, Portugal 024. Salvador, Oceania 624, pronto para o pushback acelerado. Autorizado, Oceania 624, chame pronto para o DAC. Autorizado, no 4, chama quando pronto para o DAC, 624. Para o taxi, o Oceanero 6224 está com 9 e 3 a bordo, autonomia de 1h50, alterna Salvador. Oceanero 6224, autorizado o táxi à direita, via Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste no 0 no 4. Gente, na tela Índia, vai reportar quando pronto, 6224. 6, o ajuste no 0 no 4. Livre procedimento ILS X-Ray Pistão 0, reporte estabilizado. Estabilizado no X-Ray, Xané 6224, autorizado a alinhar e decolar. Pistão 10, vento 110 graus, meia dúzia de nós. Alinhe e decola 10, hoje Xané 6224. Salvador, Portugal, 024. Go ahead. Okay, for the Momo departure, we are unable to comply with the restriction at Delta 25 of Salvador VOR. We are unable to comply with flight level 110. We are too heavy today. Okay, still by time you coordinate with the Salvador control, okay? Controle, Salvador, boa noite, voo no 354, informação Zulu. Controle, controle. É o voo no 354, vamos direto ao TAP, na informação Zulu. Gente, voo no 354, a senhora identificação, Lena Proa de TAP, para antecipar a chegada ao voo médio 1, desça e mantenha 050. Controle, TAP, desça 050, voo no 354. Xané 6224, decolado 35, chame o controle 119.8, tenha um bom voo. 119.8, hoje Xané 6224, bom trabalho, senhor. Well, 024, departure control asks that you ask to be cleared of the restrictions after takeoff, and they will clear you depending on the traffic at the moment. Okay, that's great. Thank you very much. Maconde 190 hoje, 6224. Salvador, Azul Alva, Santiago. Azul Alva, X-Ray Charlie, na escuta. Azul Alfa, Estrejar, em caracterização minha voz do site 1, porta 1, para o site 3, 6, 1, 2, Montel. Tio, Azul Alfa, Estrejar, aguarde para o reboque. Ok, aguardando. Controle Salvador, autoriza o Oxa 6224 a voar, conte. Oxa 6224, para antecipar a posição conde, voe na proa 050. Proa 050, após conte, o Oxa 6224. Lena 212, chama a torre 286. 286, boa noite. Lena 354, cancelada as restrições, desça para 3.000 pés, hoje destino 014. 3.000, sem restrições, ano 014, o voo 1354. Lena 212, 4, autorizado direto Alfa Romeo 363. Afirmativo, Alfa Romeo 363, salvando na prova hoje, mas 224, agradeço. Ocean M2 12, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso, pista 10, Ocean M2 12. Alfa Charlie, Alfa X-ray Charlie, autorizado o início do pushback. Quase para o início do rebote. Ok, do Alfa X-ray Charlie, autorizado o início do rebote. Bona 354, descendo 2 mil pés, ajuste permanece na 014, livre e ILS em reporte estabilizado. Para 2 mil, autorizado ILS, reporte estabilizado, subiu 354. Xené 6212, no solo aos 42, lembra na Foxtrot, após segue Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4 Lima. Ok, 3, 4 Lima, Xené 6212, boa noite. Xené 6212, só confirmando, Alfa, Kilo, posição é 5, Lima, no Pátio 3. Pois não, é 5, Lima, 6212. Alpha X-Ray Charlie está autorizado. Início do reboque. Reporte para ingresso no pátio principal. Ok, Alpha X-Ray Charlie liberado. Para a entrada do pátio 3. Mano 354, completa procedimento com a torre em 118 decimal 60. Torre 118 decimal 60, obrigado. Torre Salvador, boa noite, voo 1354. Voo 1354, boa noite, ajuste no 0 no 3, tráfego avistado. Pouso autorizado, pisto no 0, vento 1, 00 graus. 629. Eu repouso no 0, ajustado no 0, no 3, chegou no 354. Meia 224, controle. Seja o radar encerrado, 60 milhas, nordeste do Vale Salvador. Chama agora o controle, Aracaju, 1, 20, 3. 1, 20, 3, 8, 3, 2, 4, agora. Charlie, autorizado ingresso no pátio 3, reporte parqueado na posição. Ok, Azul Alfa, Cristiano, autorizado ingresso no pátio 3, reportado em. 1354, solo para 50, livre à direita, via Foxtrot, após segue Alfa, reportante da Juliette. Portugal 024, request taxi. Air Portugal 024, approved taxi via April 1, taxi in to holding point, runway 10, report ready on rolling point, KNH 1013. Okay, April 1, India to holding point, runway 10, call you at holding point 10, KNH 1013, Portugal 024. No 354, visual com Airbus da Portugal, taxando no pátio principal. Air Portugal. Voo no 354, de passagem ao Airbus da Portugal, em direção ao ponto de espera. Após estar autorizado Juliette para o portão 04. Após o destaque, autorizado Juliette, portão 4, voo 1354. Azul Alpha X-Ray Charlie, senhores do Revox 23, obrigado, boa noite. Alpha Portugal 024, only point runway 10. Portugal 024, clear to line up and maintain runway 10. Line up and wait runway 10, Portugal 024. aeronave está marcando posição aqui na entrada da posição 4 devido à falta de localizador. Sim, tiramos o coordenador para frente. Da Portugal 024 to Salvador Departure, release you from the restriction of 3,000 feet. Copy, no restriction of 024. Portugal 024 clear to take off runway 10, wind 100 degrees, 05 knots. Pacifica for 910, Portugal 024. Portugal 024, airborne at 58, contact to Salvador Departure Frequency 119.8. Salvador 119.8, Portugal 024, boa noite. Boa, boa, boa. Obrigado. Até Portugal 024 on the Momo Departure. Portugal 024, read the contact on takeoff, climbing maintained at level 370 on Momo Departure. Level 370, Momo Departure, Portugal 024.